Mulher, dance comigo essa noite. Mulher, saudade de tudo tens, idade não apagou. O tempo diz o que houve, vento traz o que levou. Mulher, saudade de tudo tens, idade não apagou. O tempo diz o que houve, vento traz o que levou. Mulher linda. Com amor, bem melhor. Se é com amor, bem melhor.